Tessan para 2000 pés. Ajuste de altímetro 0094. Zero meia, pátio Índia, ponte temperatura 1 no 8, decimal 95, altímetro 0 no 5. Tenha um bom voo e boa noite. Pátio Índia, foi 2 no 5, com o 4206. Canal 6201, me chame Centro Recife, 1251, alternando no 3325. Centro Recife, 1251, alternando 3325, 6201. Baenefa 3567. 3567, autorizado direto elétrico. Autorizado elétrico 3567. Boa noite, 4 da manhã, 7 da manhã. Azul 4206, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 170 graus, 09 nós. Ali decola Azul 4206, da pistão 0. Trabalho. Obrigado. Colou 59, chama o controle, Azul 4206. Vai chamar o controle, Azul 4206, até boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4206. Azul 4206, boa noite, Submatéria nível 350, saída Puca, vigilância. 350 Puca, saída, o Azul 4206. Bom, novembro, informação Zulu, Submano IDC, transporte inferno 085. C085 da 197 com a curva direita, ingressando inicialmente corredor Axé, após para prosseguir corredor Bonfim, acionando 5036 no controle, o controle 120 decimal 8, torre 1, 18 decimal 95, e após a decolagem restrito 1000 pés até o final da barra, liberação do controle. Para o táxi, chama a torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 5, então bom voo. Claro, táxi 35495, POB de 70. Está com 4 horas de autonomia, alternando Vitória. Do pátio 3, pátio principal Índia e Alfa, ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 5, então bom voo, 3545. Autorizado táxi, prosseguindo pelo pátio, no 14, ponto de espera da 1 no 0, 1985, 34 no 5. Aeronave. Com índio livre de desvio, reporte estabilizado no localizador. Azul 4206, chame centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterno no 25 decimal 45. 26 85 25 45, azul 62 4206. Autorizado a alinhar e manter, Eco Zulu November. Torre Salvador, boa noite, TP 5495, ponto de espera próximo. Boa noite, autorizado decolar, 170 graus, 099. Nível de decolagem, TP 5495. Iniciando 35-4 no tempo. Gente, autorizado. Eco Zulu November autorizado decolar, pistão na 7, 170 graus, 08 nosso. Pato no 5, decolou 07, chame o controle em 120.8. 204 no 5. Salvador é 354, 195, decolar no perfil da Coral. 5495, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 140. Quando possível, está autorizado direto Coral. De voo direto Coral, 354, 195, obrigado. Decolou 08, curva direita no corredor Axé, chame o controle em 120, decimal 8. Direita, corredor Axé, 1208, novembro. Controle Salvador, Ecozul novembro, decolou na sua escuta. Patatão, Ecozul novembro, mantenha condições visuais no meu pé, corredor Axé. É, quando você informe só para eu olhar para o destino. Magnética 318, Ecozul novembro. Guarde, mantenha o número 10 no corredor Axé. Salvador, é com o número novembro? Precisa, é com o número novembro. Autoriza a guarda direto, senhor, no número 10. Aguardando a autorização para atenção. Não, aguarde, é com o número novembro, tem uma aeronave nacional da pistola 0. Aguardar novembro. Ecozulu novembro no litoral, está autorizado subida até nível de voo 085, aguardando aí na proa direto destino. Ah, em atenção para o 085, aguardando autorização para voo direto destino, né, Ecozulu novembro. Controle Salvador, boa noite, Coro 971, no Ecozulu. Coro 971, autorizada a chegada a bom, ofereça para 4.000 pés, QNH 1014. 1014, Coro 971. Cinco, quatro, um, cinco, tá acertando pequeno desvio à esquerda para evitar a formação. Livre, 5-4-1-5. E quando possível, eu vou para o Ilhéus? Após desvio, vai Ilhéus, 5-4-1-5. Ok, então, após desvio, vai Ilhéus, 5-4-1-5. Eu é Corinthians, chame a torre, 1-8, decimal, 9-5. Torre, 2-9-5, Romero, Corinthians, Marcelo, 9-5. Salvador, boa noite, 3897, informação Zulu, para autorização Guarulhos. Oi, 3897, Guarulhos, nível 340, aerovia Zulu 10, até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, após prossegue na Zulu 16, até Belo Horizonte, para o Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive, direto Poços, e após Poços, conforme a rota do plano. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Letra e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5045, controle 120, decimal 8. aos 25 da próxima. Eco Zulu November. 2225, pouso copiado, Eco Zulu November. Decoda 1-0, primeira curva direita, no perfil da El Leda Motiva. Transponder 5045 e o controle 1208. Correto, Santos 897, portão 5, chame pronto. Vai, chama pronto. Solo Gol no 645, coordenação Vitória. 645, formação Zulu. Vitória 360, autorizado, via Peruísque 50. Decola da 10, curva direita na subida da El. Após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev. Aciona 5047, controle 120, decimal 8. Vitória, por 50, 360, da 10 pela direita, da El, Leda, Bidev, 5047, 208. Então 10, chame pronto, gol no 645. Tomarei. Romeu, Eco Índia, passou externo, baixado e travado. Eco Índia, chama a torre, 1-8, decimal 9 e 5. Externo, perfeito. Opa, Romeu, Romeu, Eco Índia, ciente, avistado, autorizado o pouso na 1-0, 1-7-0 graus, 1-1-9. Autorizado o pouso, já. A coordenação é para Aeron, o Eco Índia vai pousar na 1-0. Após o pátio do terminal de carga, pátio 3, só para desembarque dos passageiros e após a sala para levar para o pátio da Deita, ok? Ciente. Eu vou passar a informação para entrar. Muito obrigado, hein? Já. Solo 3897 está no 05, pronto, está por tiver de assinamento. Autorizado 397, chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi 3897. Tipo 5495 direto e o NEP. Eu já ia até pedir, muito obrigado aí. E o NEP C4. ...971, desça para 2000 pés, visada final do procedimento ELS XP, pode ser visado no localizador. 2000 é portal estabilizado, 971. Chegou no 645, 2h46, 112, é o Galeão. Após Índia e Alfa, considero no 0, torre 1, no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom voo e boa noite. Bem, parte de Alfa, 614, chama 2895, parte perna, boa noite. Solo 18, libere a direita, Solo 1219, Romeu Eco Índia. Já coordenado com a Infraero, prossegue cruzando o ataque Alfa, ingressa na Kilo, pátio 3, prevista posição 1-0 do pátio 3. Avança a Alfa, na Kilo, prevista posição 1-3 para o Romeu Eco Índia, atrás do pátio. Posição 1-0, posição 10 do pátio 3 do pátio de cargas. Posição 1-0, copiado aqui. Boa noite, o nome é 45. Autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter a 10, o meu 45. 59, Guarulhos, copio 1360, formação Zulu. Copia. Guarulhos 1360 autorizado, Aerovia Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Após intercepta Upper Zulu 16 até Belo Horizonte para o Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive direto Poços e após Conforme. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5040, controle 120 decimal 8. Autorizado 360, decola da 10, Sael, Leda, Motiva. Em bridge, intercepta, Upper Zulu, 16, BHZ, Trive, e aí conforme. 5040-1208. Somente Upper Zulu 10 até bridge, e após Upper Zulu 16. Upper Zulu 10 até bridge, e após Upper Zulu 16. Mais 6-2-9, portão 2, chame pronto. Contra. Solo 3297, está com 180 a borda, alterna Galeão, 4 horas e 2, transportado. Boa noite, 8, decimal 95, altímetro 10 no 5. Então, bom, boa noite. Via Índia e Alfa no ponto de espera 1895, ajuste no 0 no 5, até 3897. Do 22, chama o controle, gol no 645. Confirma a frequência? 0.8. 208. Controle, gol no 645, decolado. Contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. Pode voar da El, dê presente? Autorizado, Leda. Leda, dê presente, grato. boa noite, tá 3897, plantando ponto, espera. Autorizado decolar, 170 graus, 089. Livre alinhar e decolar com 0, tá 3897. Mal 0, alterno no 26, decimal 85. Do VABDEV para evitar a formação, o Gol 645. Seu Gol no 971. Gol no 971, chame a torre, 1 no 8, decimal 95. 895, boa noite. Salvador, Gol 645, desvio à direita para evitar a formação. Quantas milhas, Gol no 645? Até através de Leda, na Pro 217. Então confirme a prova, quantas milhas vou no 645? Proa 217 por 30 milhas. Copiado. Trip 5415, informa o tráfego, a sua posição de 11 horas. 30 milhas no rumo nordeste, mantendo o nível de voo 070 na escuta do controle Delos. Está 5 milhas para terminar em Delos. Serviço radar terminado, mantém o nível de voo no 40, chame o controle Delos, frequência no 20, decimal 1. Chegou 971 na externa, um bastante travado, boa noite. Boa noite, aguarde autorização de pouso. Guarda. San 3897, decolou os 27, chama o controle 120, decimal 8. Controle no 208, 3897. Gol no 971, autorizado pouso, 160 graus, 099. Autorizado pouso, voo do 971. De Salvador, boa noite, San 3897, passa 1500 no perfil da Euleda. San 3897, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, nada EL. 645, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 25, no 3325. San 3897, pode voar Leda? Autorizado Leda 3897. Direto Leda 3897. Gol 1971 no solo 29, liga direita, solo 121, decimal 9. 19, até daqui a pouco. Até. Boa noite, chegou no 9, 7 analisou. 7-1, boa noite, táxi via Alfa, foi Juliette, portão 0-1. Alfa, Juliette, pro 1, boa noite, 7-1. Então, 3897, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Fora 251, alterna 13325, da 3897. 02704, acionando a identificação. Acionado 0250, contato radar, vou na proa de Mari para a chegada Mari, reporte para a descida. Forçada 2704, voe direto IPAP. Grêmio 259, para o SAC, 4 horas e 30 de autonomia, até na Guarulhos, ponto, chegou 8 a bordo. De Alfa, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0 no 5, bom voo, boa noite, 6259. 7, 18, para ser empregado, boa semana. IPAP, Índia Tango Alfa Papá. noite, Oxenai 6259, atmosfera pronto. Oxenai 6259, boa noite, autorizado. Alinhar e decolar, pista 90, vento 160 graus, 90 nós. Aí decola, Oxenai 6259. É 259, decolada 43, eu chamo o controle 120, décima 8, bom voo. Oxe, olha, 6259, chamada 08, obrigado, rapaz. Controle, oxe, olha, 6259, passa agora 1200, rapaz. Oxe, olha, 259, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, nada, eu vou chegar na 25 horas. Você falou de Leda, pode chegar na 259, ou Fátima? Autorizado Leda, 6259. Leda, obrigado. D704, confirma a máxima velocidade que pode manter. Boa noite, 66, autorizada a chegada Maridesa para nível de voo 080, que é legal no 0 ou no 5. B15, descer para 080 na margem. 86, informa a sua máxima velocidade. Está mantendo 190 nós. T04 desce até 3 mil pés. Quer negar? 10, 15. T04. Tem Azulu, autorização, Galeão? 397, boa noite, Galeão. Nível 360 está autorizado. Viu para Azulu 10 até ESMAP. Eco Serra Mike Alfa Papá, ESMAP. Após ESMAP, conforme rota do plano de voo. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. acionar 5064, controle 120, decimal 8. Tá, 3197, autorizado 360 para o Galeão. Via Aperture 10, Snap, após rota, decola da 10 da El Leda Motiva. 5064, 208, 3197. Aperture 10 até Snap, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, Snap. E após confirmar também. Aperture 10 até Snap, afirmativo. Edson 397, chame pronto, me espere seu nome. 397. B2704, retração para sequenciamento, curva A, esquerda, proa 360, seu limite aqui da Mike 100 de Simbra. Limite vai ser o QD Mike 120 de Simbra. Com 866, desça até nível de voo 070. 070, 866. Né, 259, chame o centro, Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Recicola, 33, decimal, obrigado, boa semana, xerame a 259. Meia, desça até o nível de voo 060. 060, 866. Rosário 2704, informa que irá passar o curso do localizador. Seu novo limite é o QDMIC 120 de Simbra. Esse novo limite é o QDMIC 120 de Simbra, Rosário 2704. Uno 866, informa o tráfego da sua posição de 11 horas, 1 a 4 milhas, rumo norte, cruzando o nível de voo 040 para 3 mil pés. É um Charlie 208.